Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia, edição para este dia 4 de maio de 2014. A edição de hoje, deste domingo, vai trazer música diversa dos anos 70, 80 e uma outra dos anos 80. Vamos começar com Satisfaction, música dos Rolling Stones, quem é que não se lembra dela? E também Mr. Tambourine Man, uma daquelas músicas que fez muito sucesso na década de 60. Para ouvir também nesta edição, música dos Bee Gees, chama-se Night Fever, é do final da década de 70, 1978. Vamos ouvir estes três temas, são com eles, aliás, que damos início a mais uma edição da nossa, ou do nosso Nostalgia, Som e Magia. Boa noite, ouvinte. Na companhia do Canal 1. Hey,

Aqui estão os Bee Gees com este fantástico Night Fever, antes os The Birds com esse Mr. Tambourine Man e também os Rolling Stones com Satisfaction. Esta música foi mais tarde cantada pelo Britney Spears, é verdade. Vamos seguindo, depois dos Bee Gees, com uma Shadow Set Dancing. Este Shadow Dancing é trazido aqui pelo Andy Gibbs, que vai dar início à segunda sequência do nosso programa, que hoje tem apenas 12 músicas, são um bocadinho maiores estas. Vamos também ficar com os Exile, músicas de Kiss You All Ever e Physical, da cantora Olivia Newton-John. Esta é talvez a mais atual de todas, de 1982. É desta forma que damos seguimento a nossa edição do Nostalgia Sem Magia, edição para este domingo, dia 4 de maio de 2014. Seja bem-vindo, ouvinte. Obrigado pela sua presença. Boa noite. day I've been thinking about you, baby, my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. Without you, baby, don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. You all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Stay with me, lay with me, hold me, love me. You De volta ao auditório, depois de Physical, de Olivia Newton-John, artista de grandes sucessos, como Xanadu, por exemplo, mas este também foi um sucesso, foi, e pronto, e aqui nós passamos no nosso Nostalgia Sem Magia. Edição então com esta música, música Physical, vamos seguindo com Maggie May, de Rod Stewart, com It's Too Late, de Carole King, e Just My Imagination, dos The Temptations. São grandes músicas, não é? Está saudade, dá tantas saudades. Eu não tenho propriamente a idade de alguns dos meus ouvintes, mas a verdade é que eu ouço estas músicas e imagino a magia que havia na altura, quando saíam, quando estas músicas eram novidade. Porque são hoje músicas que ficam para a história. E naquela altura também venderam bastante, não é? Porque senão não ficavam para a história. Mas realmente é algo tão bonito. Estas músicas têm algo tão mágico, não é? Vamos ouvi-las, ouvinte. Damos então seguimento a esta nossa edição com estes três temas. Maggie May, de Rod Stewart. Thank you. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. She belongs to you. was just my imagination. Once again, running away with me. Tell you it was just my imagination. E pronto, ouvintes, chegamos ao final da nossa edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Os The Carpenters vão-nos trazer Please, Mr. Postman. Uma grande música esta. Eu não sou do tempo dela, mas lembro-me de a ver no Video Hits One. Sucesso, sucesso, sucesso. Essa música é muito bonita. E mexida também. Faz lembrar uma outra... Close to You, mas não é essa que vamos aqui ouvir esta Please Mr. Postman, Called It Be Magic, a música do Barry Manilow, mais um nome incontornável, e esta voz poderosa, né? Que tem o Barry Manilow, uma voz poderosíssima e muito, muito sensual, direi eu. Vamos ouvir este Called It Be Magic. Vamos aqui também com Feelings, de Morris Albert. E é assim que se fecham as portas de mais um Nostalgia, Som e Magia. Ao ouvinte desejo a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Já de seguida, Jonatas de Moraes continua a fazer a festa com os sucessos de outros tempos no seu De Volta para o Sucesso. Boa noite, ouvinte, bom domingo e até para a semana. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait. Canal 1. This be the man.